Há uma série de textos bíblicos que eu tinha que ler sobre o dar, Salmos 112, Provérbios 11:24, Mateus 5:38 a 42, Lucas 6:38. Uma série de versículos sobre servir, Salmos 11:12, Lucas 22 de 24 a 30, Romanos 12 de 9 a 14, Efésios 6, de 7 e 8, Gálatas 5,13, e uma série de versículos sobre comunhão, 1 Coríntios 1,9, Atos 2,42, 2 Coríntios 13, 12 e 13, 1 João 1, 6 e 7.